autorização, Galeão. 9-1, bom dia, informação Índia. Confere, Galeão, eu tenho aprovado o nível de voo 360. Por gentileza, prepare Dial Leda e após Leda direto, virou, me aguarde um minuto com a Já está programada, aguardando para cópia. Para Serra Brava, Golf Lima, via por November 857 até Novo Sul, nível de voo 360, pista em uso no zero, primeira curva à direita, saída da El, após da El voa Leda, após Leda voa direto, posição Irumi. Controle 1-9.35, transponder 5453, gol no 961. Galeão 360, aprovado, via por November 857, Mouso. Decolando da 10, curva direita, Natael, Leda, Irume. 1935 é o controle, 5453 é o transponder, gol, 1961. O portal 9, chame pronto para o pushback acionamento. Chama aí. 961 da Gol pushback acionamento no gate 09. Paulo, livre chama táxi, gol no 961. Livre chama táxi 961. Tá pronto para o táxi, temos 173 a bordo, 3 horas e 45 de autonomia, alternativa é cabina. Tá bravo, Kilo, posso estar copiado? Volo 91, táxi autorizado via parte, o principal em Índia, até o ponto de espera que está no zero, está destino 017. No ponto de espera, quando pronto, eu chamei torre 18, decimal 95, volo 961, eu tenho um bom voo. Ativo 9.0.295, obrigado, bom dia. Bom dia. 91, da Gol.Terra da 10. Por 91, autorizado, linha ID com lá, pistão 10, vento 180 graus, 8 nós. A linha decola da 10 de Salvador, 961. O 961 decolou aos 251935, controle bom voo. 1935, bom dia, bom trabalho. Hotel em Salvador, gol 9916, na final da 10 em baixa travada. 1996, já visual pista? Afirmativo. Autorizado pouso pistão na 0, vento 180 graus, 7 nós. Livre pouso na 0, 9916. Controle, bom dia, o Golfo Tango Belo, na puta. Prossiga. Golfo Tango Belo, senhor, está aqui no pátio 30, posição 2, Romeu. Solicito autorização de reboque até o pátio principal, ponte número 4. Reboque chama o solo em 121, decimal 1. O Golfo Tango Romeu para reboque 121 decimal 1 no consolo. Controle Salvador, bom dia, Rio 5975, ciente da Índia. Solo aos 3-1, direita, 1-2-1-1, solo. 2-1-1, solo, gol, 9-9-9. Bom dia, autorizado Alfa, Juliette, portão 02. Alfa, Juliette, manda portão 02, boa, 9906. Controle Salvador, Rio 5975. Motor Salvador, motor Salvador, Rio. Solicita autorização de reboque até o pátio principal, ponte número 4. Golf Tango Romeu, do pátio 3 até o portão 4, o pátio principal, é isso? Pode sim, senhor. Gente, Golf Tango Romeu, então, autorizado o início do reboque, chame no pátio 3, pronto para ingresso no pátio principal, Golf Tango Romeu. Gente. Controle Salvador, Mojil, Federal 9972, cruzo 220 para o 170, formação Índia. Salvador, bom dia, Céu 9972, informação Índia. Controle Salvador, Federal 9972, informação Índia. Controle Salvador, bom dia, Sideral 9972. Salvador, bom dia, Sideral 9972, formação índia. Zero meia, bom dia, formação índia, confere. Confirme, por gentileza. Vou local 210, é isso? Estou autorizado conforme briefing, saída PUCA após direto, decola pista no zero, curva à esquerda, aciona 2640, limpo 06. Salvador, Sideral 9972. Correto, protegimento limpo 06, confirme para acionamento. Teste livre acionamento, ajuste no 017, para táxi e decolagem a partir do parque militar, chame torre 118 decimal 95, Olimpo 06. Gente, bate coordenação com fins 360, prepare a saída árvore elefa e aguarde 4-4-0-4-0. Pousado, pouso, pistão no zero, vento 190 graus, 8 nós. Romeu, autorizado ingresso, pátio principal até o portão 04. Mantendo escuta constante, chame o ferme no Golfo Tango Romeu. Positivo, senhor. Azul 4040, na escuta para 4. Azul 4040, autorizado para Sierra Bravo, Charlie Foxtrot, via Aprozulo 21, no nível de voo 360. Pista em uso 10, primeira curva à direita, saída Arbor, após Arbor voa Elefa, após Elefa voa direto posição Nítico, November, India Tango Bravo Oscar. Controle Salvador opera em 1 no 9 decimal 35, transponder 5460, azul 4040. Autorizado para o Azul 4040, saída Arbor, após Arbor voa Elefa, após Elefa voa direto posição Nítico, November India Tango Bravo Oscar, November India Tango Bravo Oscar intercepta a Brasil 2, zona já. Saída Arbor, posição Elefa, após Elefa. Correto cotejamento, azul 4040, portão 01, chame pronto para o pushback acionamento. Paulo Boatã, 3153, com informação Índia. 3153, bom dia, informação Índia confere, Galeão tem 360 já aprovado, pronto, cópia. Então escuta pra cima. 3153, autorizado para Sierra Bravo, Golf Lima, via Upper November 857 até Mou Sul, nível de voo 360. Pista em zona 0, primeira curva à direita, saída da El, após da El voa Leda, após Leda voa direto, posição Irume. Controle 1 no 9 decimal 35. Transponder 5462, TAN 3153. Peça autorizado, Galeão, nível 360, via Upper November 857, decola da... até Mouso. Decola da 10, curva direita, decola no perfil da Dael, Leda, após direto Irume, 1935, controle 5462, o transponder TAN 3153. 5462, cotejamento correto, TAN 3153, portão 8, chame pronto para o pushback, acionamento. Chamará. Salvador, Salvador, 325, autorizado Alfa, chama ingresso para que seja Juliette. Alfa, Juliette. Paulo para Salvador, Golfo Tango Bravo, forma terna de reboque na ponte número 4. Obrigado, Golfo Tango Bravo, obrigado, bom dia. Torre Salvador, bom dia, Rio 5975. Rio 5975, Trigal no 017, ponte visual com a pista. Estamos em contato visual com o campo, Rio 5975. Vente autorizado pouso, pistão no zero, vento 190 graus, 8 nós. Livre pouso, Rio 5975. se aproxima. Puxei 6225, autorizado ingresso, portão 07. Autorizado ingresso 07, grato. Salvador, bom dia, pista cargo 6570, 170, 150, voa de Guanabara. Deixa eu manter em hotel e aguarde para cruzamento, limpo 06. Cargo 6570. Zero meia, autorizado cruzamento de imediato, chame na Delta, eu ligo 06. Rio 5975, no solo às 47, libere à direita, chame solo em 121 decimal 1. Bom, solo em 121 decimal 1, Rio 5975, liberará à direita. 06, na Delta, chame o solo em 121 decimal 1. 06, na Delta, chama solo em 121. Oi, Salvador, Sideral 9972. Está na final, nosso escuta baixado de checagem. Sideral 9972, já pode visual com a pista. De forma, chuva sobre o campo, pista molhada. Forçará. Limpo 06, táxi aprovado via Delta Alfa Juliette, ingressando a faixa principal. Taxiando via Índia até o ponto de espera, pista no 0, ajuste no 017. No ponto de espera, quando pronto, chame torre frequência 1 no 8, decimal 95. Limpo 06. Solo Salvador, bom dia. Rio 5975, livrou nosso escudo. Rio 5975, bom dia. Autorizado via Alfa e Kilo, tem um pátio 3. Atenda o sinalizador naquele pátio, Rio 5975. Alfa, Kilo, pátio 3, atenta o sinalizador no pátio, Rio 5975. Estádio chame na Leal, Sideral 9972. Camará. Avistando nos mínimos o 9972. Autorizado pouso, pista 10, vento no 80 graus no 39. Livre pouso, 9972. Sideral 9972, no solo 50, direita 121, decimal 1 do solo. 211, boa. solo sideral 9972, sideral 62. Sideral 9972, bom dia. Na retaguarda do Boeing da Rio, sente livre ingresso na Alfa Kilo até o pátio 3, atentou o sinalizador naquele pátio, sideral 9972. Após o Boeing da Rio, vai prosseguir via Alfa Kilo para o pátio 3. Obrigado, sideral 9972. Confirme para o voo no 093. Reporte visual com a pista, voo no 093. Reportarei visual com a pista, voo no 093. Gente, autorizado pouso, pista 10, vento 180 graus no 09, informo pista molhada, voo no 093. Livre pouso 10, voo no 093. No solo às 5-3, direita, 1-2-1-1 no solo. Dono ano, voo 1-0 na 3. Eu já era meio autorizado ali em manter pista 1-0 se preparando. Oi, Salvador, bom dia, agora no 759. 759, continua a aproximação, reporte passando o marcador externo. Controle externo, 759. Alô, Salvador, o Rio 093, desviando para Alfa. Pista no zero, vento 190 graus, 8 nós. Autorizado pouso pista 10, vento no 90 graus, 7 nós, que faz uma pista molhada, um 752. Ok, sim, a gente está livre do pouso da pista 10, 102 continuas, agora 759. Já decolou ao 55, chama controle em 119.35. Chama controle 119.35 ali, tudo bem. Livre ingresso Juliette no 093, portão 09. Portão será o 09, livre ingresso via Juliette no 093. Solo Salvador, azul 4040, posição 1, solicita pushback e acionamento. S59 no solo ao 57, libera a direita, no 21 no 1 no solo. Direita 21 no 1, vou. 0040, chama em campo do TAC. Autorizado, puxa de acionamento, azul 40, tá certo. Paulo Zan, 3153, no 8, pushback acionamento. 3153, em coordenação com o equipe de solo. Após o ingresso do 37 da Gol à sua esquerda, no portão 09, você tem livre pushback acionamento no portão 8, chama em campo do TAC, você está 3153. Após o ingresso do Gol.